sobre as gerações e elas dizem: nós queremos fazer deste mundo um lugar melhor para nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, para que eles saibam que este é um mundo melhor para eles e saibam que podem fazer deste um lugar ainda melhor. Há um lugar no seu coração e eu sei que é amor. Este lugar pode ser muito mais brilhante do que amanhã. E se você realmente tentar, você descobrirá que não há necessidade de chorar. Neste lugar você vai sentir que não há mágoa ou tristeza. Há caminhos para chegar lá, se você se importa o suficiente com a vida. Cria um pequeno espaço, cria um lugar melhor. Cure o mundo, faça dele um lugar melhor. Para você e para mim e toda a raça humana. Há pessoas morrendo, se você se importa o suficiente com a vida. Faça dele um lugar melhor. Para você e para mim. Se você quer saber por quê, o amor não pode mentir. O amor é forte e só nos dá de voz alegres. Se nós tentarmos, nós veremos nesta bênção. Não podemos sentir medo ou temor. Paremos o existir e comecemos o viver. Em seguida, sempre sentiremos que o amor é suficiente para nós crescermos. Então faça um mundo melhor. Faça um mundo melhor. Cure o mundo. Cure o mundo. Faça dele um lugar melhor. Para você e para mim e toda a raça humana. Há pessoas morrendo, se você se importa o suficiente com a vida. Faça dele um lugar melhor. Para você e para mim. E o sonho em que fomos concebidos revelará um rosto alegre. E o mundo em que sempre acreditamos brilhará novamente em graça. Então por que continuamos sufocando a vida, ferindo a terra, crucificando sua alma? Mas é claro ver que este mundo é divino, é a luz de Deus. Nós podemos voar tão alto e nunca deixe nossos espíritos morrer. No meu coração eu sinto vocês todos meus irmãos. Crie um mundo sem medo, juntos nós choraremos lágrimas de alegria. Veja as nações transformarem suas espadas em arados. Nós realmente poderíamos chegar lá. Se você se importou o suficiente com a vida, faça um pouco de espaço para fazer um lugar melhor. Cure o mundo, faça dele um lugar melhor. Para você e para mim e toda a raça humana. Há pessoas morrendo, se você se importa o suficiente com a vida. Faça dele um lugar melhor. Para você e para mim. Para você e para mim. Para você e para mim. Para você e para mim. Para você e para mim. Para você e para mim.